sem coração. Essa daqui é boa demais, bebê. Então vista essa roupa, por favor. Meu coração pode pensar que é despedida. Vamos fingir que o sol ainda não chegou. E fica nessa cama pro resto da vida. Não diz que acabou, porque só de pensar já dói. Eu sozinha nesse quarto sem você, só com cheiro de nós, só com cheiro de nós. Fica aqui, pelo amor de Deus, não vá. Meu medo é te deixar e gambar em outra boca e não volta mais. Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai. Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu, eu vou chorar demais, eu vou beber demais, eu vou penar demais. Fica, vai. Não diz que acabou, porque só de pensar já dói. Eu sozinha nesse quarto sem você, só com cheiro de nós, só com cheiro de nós. Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai. Meu medo é te deixar e amar em outra boca e não volta mais. Você dando pra outro amor que era só meu, eu vou chorar demais, eu vou beber demais, eu vou penar demais. Fica, fica aqui, pelo amor de Deus, não vai. Meu medo é te deixar e gambar em outra boca e não volta mais. Chorar demais, eu vou beber demais, eu vou penar demais.